Vai ser pra sempre o nosso amor. Vai ser pra sempre, sempre. Chegou que o Lemos, o top da sabedoria. Foi embora sem dizer adeus. Não sei se vai ser pra sempre. Ficou no meu peito uma paixão que vai durar eternamente. Mas a sua amiga me falou que você tava fugindo, me deixando sem saber o que você tava sentindo. Cada vez mais tava me amando e aos poucos se entregando. Se apaixonando, canta comigo assim, eu ligo pra você de repente. Quero escutar a tua voz. Eu me escuto chorando baixinho e querendo falar de nós. Eu sigo teus conselhos, sei que o melhor é estar com você. Sua amiga me falou que você tava fugindo, me deixando sem saber o que você tava sentindo. Cada vez mais estava me amando e aos poucos se entregando. Você apaixonando, de repente, quero escutar a tua voz. Eu escuto chorando baixinho, querendo falar de nós. Eu sigo teus conselhos, sei que o melhor é estar com você. Vai ser pra sempre o nosso amor. Vai ser